CBN Entrevista, neste sábado eu recebo aqui no estúdio da CBN um empresário do setor de hotelaria aqui em Foz do Iguaçu, conhecido também por ações de voluntariado aqui na cidade, o empresário Altino Voltolini. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar com vocês aqui nesse sábado, gravando sobre esse programa aqui, bastante interessante para os ouvintes e, logicamente, para todo o trade turístico de Foz do Iguaçu. E olha, daqui a pouquinho, inclusive, temos mais papo sobre turismo no programa CBN Turismo, começa às 11 aqui na CBN Foz. E nós vamos falar um pouco a respeito da sua trajetória também, é até interessante. Eu comentava com você fora do ar a respeito de questões de voluntariado, né, que é algo que chama realmente bastante a atenção das pessoas e que não custa nada para a gente dedicar um pouquinho de tempo para algumas ações. Mas, antes de mais nada, vamos até para que o ouvinte que nos acompanha neste momento, infelizmente não temos agora o recurso da imagem aqui, né? Quem é o empresário Altino Voltolini? Muito bem. Realmente, eu estou em Foz do Iguaçu há bastante tempo e tenho procurado, dentro das minhas possibilidades, logicamente, ajudar no, em termos de voluntariado. Eu participo bastante, há bastante tempo, do Rotary e tenho apoiado qualquer questão assim que se refira a ajudar aqui ou aí, dentro, logicamente, daquilo que a minha competência permite. Eu estou em Foz do Iguaçu há 38 anos. E todo esse tempo na área de hotelaria ou teve outros negócios também? Não, eu vim a Foz do Iguaçu, eu administrava uma autoescola e depois despachante de trânsito, logicamente, por muitos anos, e apenas em 90 que nós entramos para o ramo de hotelaria. E no ramo da hotelaria, é até necessário dizer aqui, para que as pessoas consigam localizar, muita gente vai dizendo, ah, mas está fazendo propaganda do estabelecimento, não, até para que as pessoas consigam situar. Um dos hotéis é o Recanto, né? Quem exatamente, faz? Recanto Parque Hotel, desde o início até hoje, nós construímos e estamos administrando até hoje. E também há outros empreendimentos aqui na cidade? Atualmente? Não, na verdade não. Nós estamos mais empenhados aí. Anteriormente tínhamos o Continental, né? E dentro de uma programação assim, bastante dentro daquilo que nós tínhamos um sócio, e acabamos, ele faleceu e a família acabou ficando Continental e nós ficamos no Recanto. Casado, com filhos? Eu sou casado já há 35 anos, nos próximos dias. Tenho 3 filhos, 30, 25 e 23. Todos aqui em Foz do Iguaçu? Já... Não, só o mais velho está em Foz, o do meio estuda em Florianópolis e a mais nova estuda em Maringá. E antes de vir para Foz do Iguaçu, de que região, em que região você estava? Eu sou catarinense, mas o meu pai veio para o Paraná quando eu tinha 8 anos para a região de Cascavel. Eu trabalhei, logicamente, com meu pai no início e, na sequência, eu comecei, quando eu saí do quartel, eu fui trabalhar numa autoescola em Cascavel. E essa autoescola montou essa filial em Foz do Iguaçu e eu vim para cá para administrar a autoescola. Então, isso desde 74 eu estou em Foz do Iguaçu. Ou seja, como muitas pessoas, né, você acabou vindo aqui para Foz do Iguaçu a trabalho nessa época em que começava toda aquela agitação, né, sobre construção de Itaipu, que estava para começar e tudo mais, e acabou ficando todo esse tempo aqui na cidade. Realmente, se formos olhar o passado, né, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu tinha 35 mil habitantes. Era aquele momento justamente pré-Itaipu, né? Na sequência começaram as obras de Itaipu, aí nós tínhamos 40 mil operários só na usina, mais toda a população de Foz do Iguaçu. Então foi uma correria e eu acho que para aqueles que buscaram fazer um trabalho dedicado, havia muito campo. Então, logicamente, nós tivemos a felicidade de estar numa atividade que prometia, que propiciava e trabalhamos muito, mas realmente tivemos, digo assim, um resultado satisfatório. Quanto àquela Foz do Iguaçu dessa época e a Foz do Iguaçu de hoje, a gente sabe que muita coisa mudou, o tamanho da cidade, o perfil, a economia, mas com relação a oportunidades, né, que é algo que você, inclusive, destacou, continuamos sendo terra de oportunidades hoje em dia? Eu creio que sim. Foz do Iguaçu, se nós observarmos, ano a ano ela cresce, e cresce com uma certa estabilidade, apesar de ser uma cidade de fronteira. Desde 74, como eu digo, conheço Foz do Iguaçu, e nós não tivemos assim, nenhuma fase ruim em Foz do Iguaçu. Em qualquer mercado, em qualquer atividade, você percebe as pessoas, elas vêm, elas têm oportunidade, elas crescem, acabam progredindo e criando, logicamente, construindo essa cidade, que é uma cidade maravilhosa. Eu creio que... Eu pelo menos penso assim, Foz do Iguaçu é muito bom de se viver, basta que você faça parte dessa cidade, porque muitas pessoas estão em Foz do Iguaçu, outros vivem em Foz do Iguaçu. Eu acho que aqueles que vivem em Foz do Iguaçu realmente é uma oportunidade maravilhosa. Eu fico feliz de ter escolhido Foz do Iguaçu como cidade para mim. E há uma diferença mesmo nisso que você colocou, né? Entre estar em Foz do Iguaçu e viver em Foz do Iguaçu. Muitas vezes as pessoas vêm para cá enxergando que, ah, aqui é um lugar, vou ganhar dinheiro, depois vou ir para outro lugar e tudo mais, mas felizmente, com o passar do tempo, a gente vê que muitas das pessoas que vieram com essa mentalidade ficaram e evoluíram justamente para essa fase de morador de Foz do Iguaçu, pessoa que vive de fato aqui. Eu creio que quando você está numa cidade, essa cidade te deu oportunidades, você precisa retribuir. Então, quando você vê um projeto que ele pode melhorar a cidade, por que não participar? Eu vejo algumas coisas novas que as pessoas me apresentam e eu digo, ô, gente, vamos em frente. E você conversa com um, ele diz assim, ah, mas isso vai me render o quê? Não sei se vai render, mas é bom para a cidade, vamos trabalhar nisso. Tá? Eu posso citar agora, vamos supor, recentemente eles lançaram esse prédio de apartamentos onde a CIF vai ter a sua sede. Eu acho que Foz do Iguaçu precisa olhar assim. Eu não sei se vai ser um bom investimento você comprar um apartamento naquele local, mas para a cidade vai ser ótimo que a CIF tenha uma sede maravilhosa, uma sede à altura de Foz do Iguaçu. E eu creio que é assim que você tem que levar a vida. A cidade te deu oportunidade, devolva alguma coisa para ela, né? E eu sempre procuro olhar por esse lado. E desse processo de devolução nós vamos falar, inclusive, no próximo bloco aqui da nossa conversa, após o repórter CBN, já que você que acompanha a programação da CBN aqui em Foz do Iguaçu, várias vezes nós já conversamos com o Altino aqui a respeito de algumas campanhas que são realizadas aqui na cidade. Isso daqui a pouquinho estará em destaque aqui no CBN Entrevista, neste sábado, tendo como convidado o empresário Altino Voltolini, aqui nas ondas da CBN. CBN Entrevista. CBN Entrevista, neste sábado, eu recebo aqui na CBN o empresário Altino Voltolini. Estamos na segunda parte desta conversa. A primeira, daqui a pouquinho, estará disponível na íntegra, inclusive aqui no nosso site cbnfoz.com.br. Estamos falando um pouco a respeito da cidade de Foz do Iguaçu, também de ações de voluntariado, a necessidade, né, de se engajar com projetos que venham a beneficiar a cidade. E eu deixei prometido aí já para este bloco para a gente comentar um pouco dessas iniciativas, né, Altino? Porque tempo é um bem precioso, que a gente sempre fala, né? Ah, eu queria sempre ter mais tempo e tudo mais, só que a gente sabe que o tempo, se bem utilizado, a gente consegue fazer muitas e muitas coisas em prol de nós mesmos e também de outras pessoas. Por exemplo, eu noto todo ano você trabalhando numa campanha que é uma campanha para arrecadação de fundos para uma entidade de saúde, que é uma entidade que atende crianças com câncer. Como é que surgiu esse interesse por esse trabalho? Nós estamos falando, logicamente, da OPECAM Cascavel, né? Desde 91, quando o Rotary de Cascavel achou por bem criar a casa de apoio ao doente de câncer, nós já nos engajamos, e eu lembro que nós fizemos uma campanha em 92, que eu fui presidente do meu clube de Rotary, e já buscamos arrecadar recursos, e a comunidade respondeu muito bem desde então. É uma história, assim, eu acho uma história maravilhosa, porque aqueles que têm a oportunidade de conhecer a OPECAM hoje, é um centro de referência em tratamento de câncer no sul do país e, logicamente, mais voltado para o tratamento de câncer de crianças, né? Então, desde então, a gente tem trabalhado, depois surgiu o MEC Dia Feliz, né? A cada ano aí temos buscado, a comunidade tem correspondido. E hoje, como eu disse, é um centro de referência, e foi graças a uma ideia simples que surgiu em 90, 91, um grupo de abnegados que resolveram por bem criar essa casa de apoio para as pessoas que iam fazer tratamento poderem ter um local para ficar repousando enquanto o familiar estaria fazendo o tratamento. E desde então, percebo assim, essa ideia empreendedora daqueles, eu diria assim, heróis, né, que começaram tudo isso, ela acabou progredindo, e a comunidade sempre corresponde, tanto é que o resultado está aí. E é um resultado impressionante, realmente. Nós falamos de uma entidade que funciona na cidade de Cascavel. Muita gente, até quando surge essa campanha, né, de colaboração, pergunta, ah, mas por que eu vou ajudar uma entidade que está nem aqui em Foz do Iguaçu está, é um pensamento que se tem. Mas aí é necessário ressaltar também que a UAPECAM tem, né, um trabalho todo sério aqui em Foz do Iguaçu e atende, afinal de contas, crianças de toda essa região oeste, né? É, tanto é que a UAPECAM é a União Paranaense de Estudo de Estudos do Câncer do Oeste do Paraná, coisa assim, tá? Não, desculpa, agora fugiu um pouquinho o nome. É, se nós formos olhar, hoje você tem um tratamento de câncer ou você faz em Foz do Iguaçu, que nós temos até um trabalho bom, mas mais como regional e como um centro grande é Cascavel. Então, por que não estarmos apoiando uma instituição que está aqui a 120 quilômetros, que caso contrário teríamos que ir para Londrina, ou Curitiba, ou São Paulo, uma coisa bem mais complicada, né? E quando a pessoa está justamente mais debilitada, né, com um estado mais débil da sua saúde, qualquer deslocamento, isso pode trazer consequências até mais drásticas. Um deslocamento de 2 horas é uma coisa, um deslocamento de 8 horas, logicamente que isso é grande a diferença que faz para isso, né? E você até citava que tem sentido o retorno da comunidade, né, nesses anos todos em que é realizado esse tipo de trabalho. Isso, sem dúvida alguma, é o maior estímulo que um voluntário pode ter, né? Ver ali o retorno e a frutificação desse trabalho, né? Eu vejo uma coisa, Guilherme, o que eu percebo nas pessoas? As pessoas, a grande maioria, quer ajudar de alguma forma, eles de repente não sabem o quê. Então eu sempre digo assim, se você levantar uma bandeira, alguém vai te acompanhar. As pessoas querem. Você demonstrou que é um trabalho sério, eles ficam felizes por poderem estar apoiando um projeto vitorioso. E esse é um dos casos, com certeza, como tantos outros que acontecem em Foz do Iguaçu. Vejo assim, quantas pessoas que se envolvem mais do que podem em alguns projetos e realizam coisas maravilhosas por simples prazer de estar ajudando. Agora a gente sabe também que um dos principais vilões, assim, digamos assim, das iniciativas voluntárias é a pessoa, digamos assim, ela tem uma empolgação inicial, né, um ímpeto inicial, só que depois acaba largando isso, deixando para trás. Você que já está há tanto tempo engajado nesse tipo de ação, o que você avalia assim como mais necessário, enfim, aquilo que possa fazer realmente com que a pessoa crie esse laço e continue com todas as ações iniciadas nesse campo de voluntariado? Eu creio que toda a ação voluntária a pessoa toma como sua no momento que ele percebe os resultados. Ninguém gosta de estar num projeto perdedor. Agora, logicamente, que às vezes até projetos vencedores, as pessoas trabalham um tempo e se cansam. Eu diria o seguinte, saber dosar o tempo. Todos nós temos muito pouco tempo e a demanda de tempo que requer essas atividades de trabalho voluntário, às vezes vão além da possibilidade da pessoa. Então ela se dedica tanto que chega o momento que ele chega. E aí pode acontecer sim, o excesso às vezes de doação se transformar num, não digo até uma repulsa em fazer e continuar esse tipo de trabalho. A atuação de clubes como o Rotary aqui em Foz do Iguaçu, muitas vezes nós temos inclusive mais de um clube, né? Temos 7 clubes hoje em Foz. E é uma instituição que ao longo do tempo também vem se mantendo, né, fazendo esses trabalhos, inclusive ampliando suas atividades. Como é que você vê hoje o panorama para um membro de um clube como esse, para um rotariano aqui na fronteira? Hoje nós temos, por exemplo, vários projetos que são mantidos pelo Rotary e dos clubes aqui de Foz do Iguaçu, todos eles têm um projeto piloto. Tá, por exemplo, nós temos no meu clube, precisamente, que é o Ponte, nós temos o Banco de Cadeira de Rodas, que é uma bandeira que todo ano a comunidade participa de alguns festivais em busca de arrecadar fundos para isso. E para que tenhamos uma ideia, esse projeto, por exemplo, ele já adquiriu mais de 3.500 cadeiras de roda desde sua fundação. Isso é muita coisa se nós formos olhar. A princípio você pode até pensar, não tem demanda para isso? Tem, pior que tem, e às vezes faltam. Outros clubes, por exemplo, o Pelotão Pequenas Gerações, que é uma parceria com o quartel aqui do Exército. Esse clube desenvolve esse trabalho há muitos anos e são garotos que estão numa situação de risco e eles acabam participando lá e tem formação acadêmica, formação de índole, logicamente, criando um cenário para que ele saia desse risco e acabe formando um cidadão de verdade. Vários projetos, por exemplo, de apoio, projetos de subsídios equivalentes que acontecem com clubes do exterior, de outros países, para aquisição de equipamentos, quer para centro de fisioterapia, para lavanderia de albergue noturno, equipamentos para o pessoal da PASF, por exemplo, o projeto lá do Lar dos Velhinhos, que foi a construção do centro de fisioterapia lá, onde eles fazem o tratamento deles, com a parceria com a Uniamérica. Isso é uma série de trabalhos que são feitos assim, que a comunidade tem benefício. Então eu digo uma coisa, vale a pena ser um rotariano, porque é um local onde você encontra a oportunidade de poder servir tua comunidade que tanto te deu. Em todas essas iniciativas que você já participou ao longo do tempo, a gente sabe que, como você colocou, o resultado, né, ver o resultado é um incentivo tremendo. Há algum caso específico que tenha lhe marcado ali, quanto a essas ações, tenha feito assim você parar para refletir e sempre se lembrar também de situações assim? Tem algumas situações, logicamente, que não sei se vale a pena ser lembradas ou não, mas vamos mais umas ações assim há bastante tempo. Por exemplo, a criação do convênio em Foz do Iguaçu. Tá? Eu fui presidente do Conselho Curador por duas gestões na fundação dele. Trabalhamos muito na fundação juntamente com o Silvio Barros, que foi prefeito de Maringá. Ele nos orientou como montar isso. E realmente saímos assim com um trabalho maravilhoso. Fomos reconhecidos pelo ministro do Turismo como sendo um dos melhores convênios do Brasil. E depois, por uma ação precipitada, ele frustrou. E aí eu senti uma frustração enorme na época. Fico feliz que depois de um estágio, por exemplo, aí parado, hoje ele voltou, hoje não, já há alguns anos, ele retomou com toda a força, fazendo um trabalho maravilhoso. Tanto é que eu tive a felicidade de fazer a vice-presidência no ano passado. E são ações assim que vale a pena. Mas aquilo que eu sempre comentei com você, Guilherme, no começo, quando você se dedica demais e alguém corta o seu caminho de forma não legal, ou não, ou pelo menos que você entende que não deveria ser, você se frustra e você se afasta. E essas, eu acho que são coisas que acontecem com muito, certo? Outra ação que eu me recordo, por exemplo, a criação em Foz do Iguaçu do Sicoob. Tá? No começo, nós pagamos a conta para abrir o Sicoob, uma cooperativa de crédito, onde todo investimento, todo resultado que essa cooperativa tem, ela fica na sociedade. Não é como um banco, nada contra os bancos, logicamente, é porque as cooperativas, elas sequer chegam a criar qualquer dificuldade para o banco. Mas os investimentos, o resultado, ele é todo distribuído na própria cidade. Então, vale a pena você pagar a conta no começo, arcar com os custos, ter prejuízo, porque você sabe que é uma coisa boa que depois vem em benefício da comunidade. Tanto é que hoje quantas pessoas se beneficiam disso, e logicamente com apoio em projetos beneficentes que a cidade desenvolve hoje. E nós já falamos agora até inclusive um pouco de turismo aqui, neste CBN Entrevista. E no próximo bloco da nossa conversa eu vou tocar justamente em assuntos relacionados a esse setor, que é apontado, né, como uma das molas propulsoras do desenvolvimento futuro, inclusive de Foz do Iguaçu. No presente nem se questiona, né, a influência do turismo, mas vê-se aí o turismo como uma das fontes maiores de receitas para os próximos anos aqui na terra das cataratas. Nós vamos a um rápido intervalo aqui na programação da CBN Foz. Eu estou conversando com o empresário Altino Voltolini neste CBN Entrevista. Já voltamos com a terceira parte desta conversa, aqui em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. CBN Entrevista. CBN Entrevista, neste sábado estou conversando aqui no estúdio da CBN com o Altino Voltolini, empresário aqui da cidade. Nós falamos já de tudo um pouco nessas duas primeiras partes dessa conversa. O Altino me lembrava aqui no intervalo a respeito de um trabalho que acontece aqui na cidade, que é o da Comunidade Sagrada Família, né, que é uma comunidade terapêutica localizada ali na região do Porto Belo, em Foz do Iguaçu, e que faz também um trabalho muito importante aí na área de recuperação de pessoas que têm algum tipo de dependência. Né? Eu fiz questão de citar porque eu sei da luta de muitas famílias. Nós estamos nesse trabalho lá há um ano e meio praticamente, e nós temos percebido as pessoas que estão envolvidas, as famílias que estão envolvidas têm um sofrimento muito grande, e muitas vezes sequer sabem que Foz do Iguaçu tem hoje uma comunidade com uma capacidade razoável de tratamento e com resultados muito bons. Então, eu gostaria assim, de deixar aberto aqueles que porventura tenham algum amigo, um familiar que tenha problema com dependência química ou alcoólica e tenha a vontade e a disposição de fazer um tratamento. Então, nós temos na Comunidade Sagrada Família um trabalho realmente interessante e que tem se mantido graças ao apoio da comunidade, de algumas instituições que nos têm apoiado, porque é um trabalho, nós não cobramos nada, o tratamento é longo, são 9 a 10 meses, calculem vocês, nós estamos na capacidade é para 31 pessoas, nós temos 26, conversei hoje pela manhã com a nossa coordenadora, 26 internos, alimentá-los, funcionários, tratamento, energia, são muitos custos, graças à Prefeitura Municipal que nos apoia com certo valor, a Itaipu Binacional tem sido uma nossa parceira, a Receita Federal tem nos ajudado com doações e o Ministério Público do Trabalho também tem sido um grande parceiro em liberação de algumas multas lá para a gente poder fazer frente a esse custo todo, que não é fácil, a gente sabe, mas para as pessoas que precisam, vale a pena esse esforço, porque eles são muito gratos quando percebem que o familiar conseguiu vencer mais uma etapa. E é realmente, até se coloca, né, que essa questão da dependência, ela infelizmente está em incremento, mas, por outro lado, a gente sabe que atualmente os tratamentos existem, mas que o motor fundamental é o que é a força de vontade, né? É, hoje, se o dependente não estiver disposto ao tratamento, é muito difícil, porque ele volta para o meio. Ele, quando volta para o meio, ele vai encontrar os mesmos amigos, as mesmas pessoas e as mesmas oportunidades. Então, por isso que nós procuramos, além desse trabalho que a gente faz com o dependente, a gente trata com a família dele, tem reuniões quinzenais, os familiares, para receber a reinserção do interno na vida comum da família e, logicamente, um acompanhamento pelo menos para 2 anos com relação à busca de emprego para essa pessoa e o acompanhamento psicológico e terapêutico durante um período que nós falamos pós-internamento. No bloco anterior eu comentei a respeito também da questão do turismo, né? Afinal, você é um empresário do ramo da hotelaria aqui em Foz do Iguaçu, e a gente nota justamente que o turismo, que já tinha um papel importante aqui em Foz do Iguaçu, aliás, se formos fazer aí uma compilação, desde os primórdios da cidade já havia um desenvolvimento turístico, até pelas atrações que temos aqui, mas nos últimos anos o turismo ele vem se tornando realmente uma mola propulsora cada vez maior quanto ao desenvolvimento da cidade. Vemos aí atrativos passando por processos de remodelação, empreendimentos hoteleiros surgindo, gastronomia, enfim. Turismo é de fato uma das grandes apostas aqui da nossa cidade para os próximos anos? Eu creio que, como tem sido durante muitos anos, vai ser por muitos anos, né? A vocação é natural, até pelas belezas naturais que nós temos aqui, mais a Itaipu, que também é muito admirada, muito visitada, e todo o entorno, a região oferece muita coisa. Olha, se a gente parar para pensar, Foz do Iguaçu é uma cidade atípica que oferece desde uma bela contemplação ou uma boa participação, ou você pode estar uma vida noturna maravilhosa, tanto seja em Foz ou aqui nos pontos de fronteira. E o que você dizia? A gente percebe um crescimento. Eu acho que houve uma profissionalização do setor turístico. Ele tem a cada ano, logicamente, uma exigência natural do mercado, mas a gente percebe assim uma profissionalização, um trabalho muito mais qualificado e a própria estrutura que está se colocando à disposição. Vejamos aí, por exemplo, o Parque Nacional oferece uma estrutura maravilhosa, as casas noturnas, por exemplo, que o pessoal pode passar e se divertir, os shows que aparecem, tudo isso, a iluminação da Itaipu, que tem sido uma coisa maravilhosa. Então, tem se trabalhado de uma forma muito mais profissional, logicamente com resultados fantásticos. Isso ninguém pode negar, salta aos olhos de cada um que queira ver, né? Turismo ele tem um potencial multiplicador muito grande, né? Muitas vezes as pessoas até não têm a devida dimensão de que, por exemplo, até o mercadinho do bairro, por exemplo, ele tem uma movimentação maior ou menor dependendo das oscilações do turismo aqui em Foz do Iguaçu. Ainda falta um pouco de percepção da nossa população quanto à importância e o peso desse setor na nossa cidade? Eu sempre digo o seguinte, a hotelaria, o turismo, ele traz dinheiro novo. Você não compra nada de fora para revender. O turista vem e todo o consumo dele praticamente vira dinheiro novo na cidade. Hoje, quando nós falamos que a hotelaria emprega um número X de pessoas diretamente, mas se formos olhar em termos do entorno dessa pessoa ou de tudo aquilo que acontece provocado pela atividade turística, ela acaba mobilizando um número enorme de trabalhadores, e isso, lógico, traz uma qualidade de vida melhor. Todos nós temos a ganhar com isso. Nós podemos perceber realmente Foz do Iguaçu muito bem inserida nesse mercado, no contexto nacional, mundial, e nós não temos por que temer. Foz do Iguaçu tem produto para mostrar para o mundo sem a menor preocupação. Agora, se por um lado, muitas vezes, esse papel do turismo no desenvolvimento da cidade não é percebido pela população, agora eu vou até inverter a pergunta. O empresário de Foz do Iguaçu, que está nesse ramo, hotelaria, turismo, ele percebe também a importância dele para a cidade e a importância de dar também esse retorno à sociedade de Foz do Iguaçu? Eu acho que nos últimos tempos, sim. Nós percebemos assim o mercado produzindo aqui e reaplicando aqui. Quando você dizia o público percebe, eu acho que às vezes não. Eu acho que haveria necessidade de um trabalho de conscientização da população de quanto a atividade é importante. Agora, quanto ao empresário, eu acho que atualmente sim, ele está reinvestindo aquilo que ele ganha aqui, melhorando o seu produto, melhorando logicamente todo um contexto e criando novas oportunidades de emprego e de trabalho e de atividade turística, logicamente. Conversei aqui na CBN, neste CBN Entrevista de sábado, com o empresário Altino Voltolini, ele que nos falou um pouco de turismo, um pouco também das ações de voluntariado desenvolvidas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Altino, esse tempo acabou passando rápido, inclusive para nós aqui que estávamos acompanhando, e agradeço por sua presença aqui na CBN, neste programa CBN Entrevista. Eu que agradeço, logicamente, a oportunidade de estar com você, estar falando um pouco da minha vida e da minha visão sobre Foz do Iguaçu. Eu sempre digo, você pode mais. É só uma questão de tomar consciência. Cada um de nós, cidadãos de Foz do Iguaçu, podemos contribuir um pouco mais com a nossa cidade. Tanto é que há uma necessidade, e isso a gente vem percebendo, essa conscientização aos poucos, mas com certeza ela vai ser muito melhor ao longo dos anos. Obrigado. E esse programa estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br. Nós vamos a mais uma pausa, inclusive para atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Já voltamos e, na volta da nossa programação local, vamos falar de turismo, continuar falando de turismo no programa CBN Turismo, aqui na rádio que toca notícia na Terra das Cataratas.